Uibama, por gentileza, corteja. Mike Eco Delta, chama a torre em 1-1-8-9-5, bom pouso. 18-9-5, grave, Delta. Gente, direcionamento e táxi de decolagem com a torre agora em 1-1-8-9-5, ajuste no 0-1-3, bom voo. Bom pouso. Torre 3-0-9-5, bom dia, Iono. Mano, patrão. Força aérea, à sua esquerda, o ajuste no 0-1-3. Bom dia, Mike Eco Delta, vai reportar no final de 3, 30 da 1-9-10, baixando para 15. Descela para 500 pés, o Mike Eco Delta, por gentileza. 1-0-4-1, solo aos 4-0, direita, via Eco no 219. Gente, via Eco 219, gol 1-0-4-1. O hotel Eco Bravo, chame para o táxi. 1-0-4-1, ali mesmo. Boa tarde, 1-0-4-1, ingressa na Alfa e reportante da Juliette. Alfa vai reportante da Juliette, gol 1-0-4-1. Vitor Tchernetel, inicie o táxi com cautela, observando o Airbus da Avianca, está iniciando o pushback, correção está sendo rebocada, até a saída do pátio 3, aguarde para ingresso no pátio 3. Vai estar aqui com cautela observando o tráfego da viagem sendo rebocado e rebocar para a internet para a parte 3 que está atrás. Vale mesmo, Pedro. Lima Quilo Zulu, vem na ponte, Léus. Chefe Léus, Lima Quilo Zulu. Sentido tráfego, no visual, iniciando 3B0 pela direita, Olimpo 03. Olimpo 03, faz 3B0 pela direita, sem interferir com o eixo da final da 1-7. Já está iniciando 360, o Olimpo 03. Mike Eco Delta Visual com P3 da Força Aérea? Afirmativa, Celina. Ciente. O Ibama 07, reporte na Oscar o ajuste na 0-3. Por favor, protegam o banco. Configura o contrato. Tracajá 17, boa tarde, contato radar. Desse mantém a nível 050 vigilância. Chegada a marca. Zero. Pode ir. Vai aguardar a tio Juliette. Itibama 07, montanha. Total 9912, vista 2000 pés, autorizada final do ILS que foi para a pista 1-0, reporte localizador. 2000 pés, autorizado ILS, pista 1-0, chamada estabilizada 9912. Ibama 07, vento 120 graus, 1-0 nós, visual com o gol para a final do 1-0, segue a retaguarda do mesmo, proa do farol de Chapuã, o Ibama 07. Boa tarde, vou dar 600, informação quilo. 600, boa tarde, assim a identificação, vista o 050, vigilância, chegada marca. Gente, 2-0-0-0. Tá. Ibama 07, decolado aos 4-3, com a proa do farol de Itapuã, sob controle 1-2-0-8. Ibama 07. Torre é o Olimpo 03 e o país na perna do vento? O Olimpo 03 já mantém um no meu pés e continua na perna do vento da 1-0. Aguardando para girar a base. Oi, 1-1-8-9-5. O ajuste na 0-3, bom voo. Frente, ponte pera 295, comigo 3, obrigado. Chorando, 2-5-4. Vitor Charles Hotel, assim que tiver condições de ingressar, 3-0, até o pátio 3. Pronto, vai. Pátio até o pátio 3, eu vou ter cada vez. Salve Salvador, bom dia, gol 1-9-4-1, livrou. Livrou gol 1-9-4-1. A porta antes da Juliette. Mas é Juliette, não é o 4-1. O Olímpio 503 de Porto de Gravata. Só um minuto, copy o Vitor Teleco. Vitor Teleco, confirmando. Tá com o farol de Itapuã, rota de pé, em alto tempo, foi igual a 07. Itapuã, bomba, e ingresso na Bahia. Minha escuta permanente, igual a 07. 07. Pode fazer pouso parar na cabeceira 17, não é necessário na sua aproximação. Ciente do tráfego, não no site Olímpico 03. Aposta para o táxi. Vitor. O Vitor Tcholem, eco, confirma por gentileza a radial ideal de saída. Tá. Eco, a 277. Sim, 277, tá pronto, cópia? Pronto, cópia, vem 277. 3.476. Autorizado até November, Índia, eco, nível de voo 0, correção 105, decola da 10, curva direita, ingresso no corredor Axé, restrita a 1.000 pés, aguardando liberação do controle, aciona no transponder 5436 e controle Salvador em ano 20, decimal 80. Deixar até o protegimento correto, chama pronto para o início do táxi. Antes da Juliette, 1-9-14. 941 na Juliette, portão 62. Juliette 62, 9-14. Maquiago Delta, solos 47, autorização na frequência livre. Pista vista, total 99-12. 99-12, chame torre em 1-1-8-9-5, com pouso. 18-9-5, obrigado. Oi, Salvador. Bom dia, total 99-12. Tá estabilizado aí, ILS, agora 2 milhas do céu. Total 9-9-2, bom dia, continua a aproximação, aguardando pista livre, o ajuste na 0-3. Tente aguardando pista livre. Salvador, passarei 2-2-2-3-0, câmbio. 367, 63 a bordo, 3:30, alterna Maceió. 73, táxi autorizado. Até o ponto de espera da pista 90, via pátio, Indy Alfa. Na ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste 90, 13, bom voo. Ajuste autorizado, até o ponto de espera da pista 90, Indy Alfa. Obrigado, boa tarde, bom trabalho, 35367. Então, ele automaticamente está sabendo que o senhor está em contato comigo, mas muito grato pela informação mesmo assim. Obrigado. 0, total 99-12. Cajal 17. Retração para sequenciamento, curva à direita, proa 180, o limite desta proa é a magnética 100 de Sintra. Nesta proa, Tracajá, desce 3.000 pés, ajuste padrão. Autorizado o Galeão, conforme 360, decola da 3, 10, saiu Leda Bridge, antes do 10, 4, dúvida, Barbacena, conforme 5422-208, 6213. Pela 62, 1 a 3, com acionamento corretivo pronto. Pushback e acionamento, portão 5. Valeu, obrigado. 2. .4076 no lock, visual com 1-0. Completa a aproximação, chama a torre em 11895. Bom pouso, 4076. 1895, tá já. Patrulha Salvador, boa tarde, está 3283, Centro Lima. Cruza 1-70, barulho 50. Boa tarde, 3283, adiciona a identificação, desce ao 050, Swan, chegada maré. 050 na maré, 3283. Negativo, Oxoné. Temos um tráfego já a uma milha do externo. Será a magnética 090. 080 para cima, ok? Aproximação aguardando pista livre. O ajuste na 013. Post. Total 99 no 2, solo 51, liga à direita, chame sol 1-21-9. Branda à direita, 1-21-9. O 4076, vento 120 graus, 109. Entre pouso na 10, ajuste na 013, informa o tráfego à sua esquerda, um P3 da Força Aérea, um no meu país, na área de na sua pessoa. 4076, livre pouso na 10. Estou na Alfa e repassante do Texas Juliette. Alfa Juliette. Reporte visual com Embraer da zona final da nossa. Dois mil pés, ajuste 1013. O senhor permaneça na perna do vento da 10 e sai como número 2 para toque e remetido na 10. O Olympus 03. 03, não. Mantenha a perna do vento. E ingressa como número 2, na sequência do azul que está na curta final, Olympus 03. Afirmativo, Olympus 03. O 600 autorizado a final de ILS que foi para a pista 10, reporte localizador. Portarão 600. Pra Cajá 17, autorizado, final do ILS X-Ray, reporte estabilizado no curso localizador. Não, estabilizado. Eu não consigo compreender muita coisa, mas confirme por gentileza o PAT, a pista que deseja decolar. Ok, a pista é na certa, estou aqui no PAT da Aerostar, de Tanguera. Sim, só um minuto pra cópia, o Índia Tanguera. Azul 4076, solo 54, direito no 21-9. 21-9, obrigado. Livre toque e arremetida 90. O vento no 20 graus, 10 nós. E toque arremetida na pistola 0 pro Olympus 03. 4076 ingressando Alfa, reportante do Taxi Juliette. Alfa, reportante da Juliette, 4076. O total 991 na posição prevista é 10, ok? Ok, obrigado. Controle o passaredo 2230. Prossiga. Que número somos na aproximação? No momento, meia dúzia. Meia dúzia? Afirmativo. Ok. Três voos, um TAM e um Fabiano. Beleza. Dá encurtar aí pra te ajudar, a gente tem condição. Ok, inicialmente mantém o perfil aguarde, 2230. 230. O voo no 924 para o localizador direita para o 060, reporte estabilizado. Direita 060, reporte estabilizado. Desce 3.000 pés, voo no 924. 3.000, ajuste 1.013. 13, 3.000. Localizador 600. Voo 600, completo, chame a torre em 1.895, bom pouso. Obrigado. Sexta com RMT aos 5.6, desce perna do vento da 1-0, curva à esquerda. Curva esquerda, perna do vento, 1.000 pés da pistola 0, 0.03. Oi, Salvador, boa tarde, voo 9600. Voo 9600, com essa aproximação, aguardando pista livre, informo um Airbus do Chanel, iniciando rolagem 1-0, ajuste na 0-3. Confirmando, perfil de saída é Arbon, Alfa, Romeu, Bravo, Oscar, Romeu. Ok, Arbon, Arbon, Índia Tango Eco, tá correto com o atendimento? Já possui o PLB? É, só um, dois. Clínica Bora, treinamento táxi, decolagem para a torre agora em 1-8, decimal 95, ajuste na 0 e na 3, bom voo. Okay. 076, Juliette, portão 7. Juliette, portão 7, 4076. 4. Atingiu 50.0, 0203. Tolo 20 graus, 1 a 0 nós, o ajuste na 0 no 3, livre pouso na 1 a 0. 7 do tráfico, livre pouso na 1 a 0, baixou e travou na 6-0. O Olimpo 03, faça 360 pela direita, reforce, reinterceptando. 360 pela direita, reporta, reinterceptando. Olimpo 03. O Chanel 624, decolar 258, controle transfere no 20, decimal 8. 08, vou reduzir a parada para velocidade de aproximação, está seguindo um Brasília. Chame torre 1-1-8-9-5, bom pouso. Salvador, boa tarde, Chanel 254. 254, boa tarde, contato radar. Só 360, saída da El. Só 360, saída da El. Quando possível, com referência de Leda, por gentileza. Voa Dael, 6254. Dael, 6254. 407, localizador. 924, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso, 1013. 3 aguarde. Cuidado, Mike Serra Golf. 367 após o gol, alinhado e mantém. Bom dia, ele mantém 367. A 3283, desça 2.000 pés, autorizado a final do ILS X-Ray para a pista 10, reposto localizador. 2010 X-Ray, chamará a LOC para 3283. Ajuste 1013 padrão. Então, 1013 para 3283. Controle para mais direto ao meu. Mike, Zete Romeu, prossiga. Terra Índia, Coíndia, para Terra Índia, Coíndia, Romeu 44, tá com 2 Hotel, ok, decolado agora do FC, alocado 0195 no transponder. Permanente na escuta, 500 FR, sempre para sua pressão, retira. Minha escuta permanente, reporte no regresso, Mike, Zete Romeu. A sua reporte no regresso, Romeu. Controle Salvador, boa tarde, eu vou no 322, 500, informação limpa, passando 1970 para 1950. Boa tarde, no 328, a sua identificação, desceu nível 050, vigilância, chegada amarela. Chegada Mari, descendo para o 050, bola 322. Informação, Olimpo 03, a esquina, perna do vento. Efetuando espera, não interfere. Decolagem autorizado, 90 graus, 12 e 9. Gente, visou ao começo, autorizando a decolagem 367. Na grande 390, decola da 10, Pucas de Paco, curva esquerda, 5591208. Cruzamento correto, me chama quando pro posto no 8. Vai reportar. Salva a zona 600, livrou? Prossegue via Alfa, me chamando pro Juliette, gol no 600. Alfa, chama 600. O Chalé 6213, não escuta? Da presente, novo 360 pela direita. Novo 360 para a direita, Olimpo 03. Tracajá 17 para informação, Olimpo 03 à sua esquerda, mantendo espera, aguarda pista livre, 1013. Tracajá 7. Tracajá 17, pouso autorizado, 90 graus, 12 nós, 1013. Outra cajá. Frate, aguarda, cópia, gol. Gente, Momo Frate, com 0 para 1. Momo 208, boa viagem. 208, obrigado, boa tarde, bom trabalho, 35367. Eu estava do Safari, bem do Tango Eco. Tango Eco, confirmando? Rápido, Tango Eco, tá aqui. Vagão do Spa. Tá livre, chame para o táxi. Puro 90, saída Puca, 5367. Antes da Juliette, 600. O 600 vai ingressar via Juliette até o través do 8, quando lá vai ficar atento ao Solomon, que vai partir o senhor até o 09. Graças a Juliette, para o través do 8, pega o fôlego até o portão 9 no 600. Gol no 041, na escuta. Tráfego 9 horas, 3 milhas, mesmo rumo, cruzando 8.500 e descida 7.000 pés até R72. Quanto que foi na base da escola na visual? Lima, Kilo Zulu. 19, aciona 5507 no transponder, 120 decimal 8, a frequência do controle. 503, está na perna do vento, se através, visual coronavírus na final. 3-2-3, continua a aproximação, aguarda a autorização. Do controle, me chama quando pronto pro posto 9. 2208, bola 04. O Chalé 6203, na escuta. Então no 7 ao 03, libere a direita, agilizando, reposte na delta para o cruzamento. Agilizando na direita, encontrar a delta do cruzamento, já. Boa tarde, da 3283, passou, terra baixada, checado, da 1-0. Tracajá, agilize, por gentileza. Agilizou 70, 2230. 7,6 mil pés, ajuste padrão. 6,013, 3283, cheque o trem, pouso autorizado no 20 graus, 12 nós. Baixou, travou, TAN 3283, ele pousa na 10. Olimpo 03, inicie curva à esquerda para girar base número 2. Mantendo separação com a aeronave da TAN, já autorizado pouso. Olimpo 03, está girando base, visual com o TAN, prossegue com o número 2, mantendo a separação. 2, Salvador, entrando Eco, está tomado, vamos para o oficial, tá? Índia, Tango, Eco. Livre, táxi, chame para ingresso na pista 17, na Aerostar. Tango, Eco, amará para ingresso. Fica na escuta da torre, o 1924. Chame o controle, 1208. Arremeteu, está atingindo 2.900. 924, mantenha 2.000 pés, sob separação, curva à esquerda para a 36, esquerda para o norte. Esquerda para o norte, seu vetor. Tudo acorda 10, cumpre o perfil da saída da El, lei da Bridge. Hoje intercepta Pezulu 10, SMAP, Lúbito, Barbacena. Hoje intercepta. Pezulu 10 e prossegue. Aciona 5504 no transponder 120.8. Presando Galeão, sua 36, cotejamento correto, me chama quando pronto pro push no 03. Salvador, Oxené 6203, pushback saneamento 5. O 6203, seu plano encontra-se vencido, aguarda a coordenação junto ao centro, por gentileza. Já recebeu autorização, 6203. É, mas a sua autorização só é válida por 5 minutos. Tá autorizado o push? Me chama quando pro táxi, eu vou coordenar junto ao centro, ok? Fica atento da próxima vez, por gentileza. Gente, vai no seu push, 6203. Paulo Salvador, TAN 3283, livrou, se escute. TAN 3283, prossegue via Alfa, mantenha da Juliette. Via Alfa, mantenha da Juliette, TAN 3283. Sim, bom, 3283. Mike Serra Golf, reporta visual para mudança de regra. Ou dá em condições de prosseguir? Não, tem que chegar um pouquinho para frente sim, aí, o TAN 3283. Pedi para o mesmo, obrigado. Verdade. Gente, mantenha a Delta aguarde para prosseguir. Vitor Charlie Hotel, livre ingresso, pista 90, reporte alinhado e pronto para decolagem. Livre ingresso, estabelecido 90, reporte alinhado e pronto, aqui para decolagem. Já vai manter a posição a aguardar. Mantém posição, fica já. Salvador, Tango Eco, Tango Eco. Índia, Tango Eco, livre ingresso, reporte, alinhado e pronto, cabeceira 17. Mantém o espaço, será que na pista? Via pista, afirmativo. Tango Eco. Olimpo 03, toque arremete ao 08, curve à esquerda, perna do vento, 1.000 pés, aguardando instruções. Esquerda, 1.000 pés, perna do vento, aguardando instruções, Olimpo 03. Alinhado, pronto, cabeceira 90, vento a chegada. Charlie Hotel, para informação, Olimpo 03 à sua esquerda, mantendo 1.000 pés, decolagem autorizada, 90 graus, 12 nós, pista 90. Lá no curso do lock, eu passarei 2230, visual com a pista. 2230, chame torre em 11895, concluído. 1895, até já. Hey. 2230, aguarda a pista livre. Siga. Recebi informação aqui da companhia que foi feita uma DLA para 1450. É, mas eu chequei junto à sala IS e não consta nada. e no nosso sistema também não. Mas sem problemas, eu coordenei junto ao centro, falei que você já tinha sido autorizado e pedi que ele segurasse o plano. Isso já pode acontecer e o colega do centro não querer receber, manter o plano do senhor e acabar atrasando seu voo e gerando aquele transtorno que a gente já está acostumado, entendeu? Entendi, mas conseguiu resolver, né? Não, conseguimos, graças a Deus. Tá certo, obrigado. Você, aguardando a transferência ao Vitor Charlie Hotel. Líder, mantendo 1000 pés, um rótulo 44 não interfere na sua aproximação. Teste visual com Cabrone. Tráfego adicional, 12 horas, 7 milhas, fazendo espera ao setor norte, na final da 17, um P3 da Costeira Brasileira. Está sempre pés abaixo da aeronave? O tráfego na rotatória está mantendo no 1510, ok? O Mike Terra Golf chama em torno em 1895. Autorizado a final da 17? Chama a torre 1895, coordena direto com ela, com pouso. Faço tempo grato pelo apoio, Mike Terra Golf. Boa. Corno 924, curva à esquerda, proa 200. Correção 240, 1924, esquerda, proa 240. Eu poderia confirmar o vento para 2230? Pouso autorizado, 130 graus, 12 nós. 130 com 2230. Charlie Hotel, 1208, boa viagem. Controle 1208, grato. Em Salvador, boa tarde, Alguno 328, estabilizado LS, checks aí da 1-0. No 328, continue a aproximação, aguarda pista livre, o ajuste 1-0 no 3. Ajustado no 013, aguardando pista livre, bom no 328. 995, altímetro marca 1013, tenho bom voo até a próxima. Frente de Alfa, 1045, 1013, obrigado, boa tarde. Agora só espera na rotatória, meu pé do Max Carragolfo. Índia Tango Eco, aguarde para a decolagem. Índia Tango para a esquerda, para mais Thiago, para manter a espera. O Índia Tango é, tem livre decolagem 97, 120 graus, 12 nós. Mais Thiago, final da 17 autorizado, desça para 1000 pés. Final da 17, 1000 pés, ou mais Thiago. Índia Tango Eco copiou a torre? Afirma, Índia Tango Eco está no decolado. Entendi. 230, aos 13, direita, 1219. 1219. Para informação, Mike Serra Golf, eu tenho um Olympus 03 da Força Aérea, mantendo 1500 pés, à sua esquerda, está mantendo a perna do vento da 1-0. Desça para 1000 e aguarda autorização de pouso. Mike Serra Golf. Já está 1000, então vai efetuar um 360. Segue via Alfa, Juliette, pátio 3, posição 05 no pátio 3. Alfa Juliette, pátio 3, posição 05, 1230. Aos 13, 1208, boa viagem. Tango Eco. Pegou 1697, estabilizado, ele é de 1-0. 1697, continue a aproximação, aguarda pista livre. O ajuste 1013. 1013. Mike Serra Golf efetuou 360 pela esquerda, vai reportar nova final no 7, previsto novo 360. 7, o Mike Serra Golf. Torre Salvador, boa tarde, Oxané 6213, ponto de espera pronto. Oxané, mantenha a posição, aguarde para ingresso. Sobe nível 105. Vitor Charlie Hotel vai subir ao nível 105. Golf, final 97 autorizado, aguardando autorização de pouso. Para informação, eu tenho mais um gol na curta final do 1-0, aguardando pista livre. O Mike Sierra Golf. 7 na final novamente, continua aproximação, aguardando autorização para pouso. 697, para informação, eu tenho uma aeronave à sua esquerda, final de 4 milhas da 197, efetuando espera, ok? Não interfere, aguarda a pista livre, 1697. É, chegando 697. 1328, aos 15, direita, 1219. Direita 219, 1328. 1224, estabilizado, passa a duna, passa. O Olimpo 03 dá presente, novo 360 pela direita. Continua, espera pela direita aqui na perna do vento, atenta ao tráfego Olimpo 03. Mais aguardando 1697, pouso autorizado, 920 graus, 12 nós, 1013. Eu lhe pouso, 1697. Mike Sierra Golf, aguardando pista livre, 1013 no ajuste. Aguardando pista livre, reduzindo ao máximo aqui na aproximação. E já tem um tráfego no mesmo setor, já autorizado. Aquileto, via Alfa, reportar a área do Milete, o Moço vai ser 08, o 322. Com mais, já, Golf. 924 estabilizado, vai passar acima, abaixo e para baixo. 924, continue a aproximação, aguarda a pista livre, 1013. Solo 17, direita, 1219. Direita, 219. Ô, Torre, o Tracajá, previsão para o cruzamento? Previsão, Tracajá 17, estou fazendo o possível para agilizar, ok? Inicialmente manter a posição. Me chama antes do Juliette. Alfa, moto 2010. Voa Duna, desce 2000, autorizado ILS, que foi para a pista 10, reporte localizador. Ajuste M3, 6141. Duna, 2000, ajuste M3, 6141. CA Golf, aos 17, parte 5, parte 4. Autorizado backtrack, reporte livrando, Mike CA Golf. Olimpo 03, regressando a perna do vento a 1500 pés, está visual com a aeronave na final. Ciente, o Olimpo 03, continue perna do vento aguardando instruções da torre. Na perna do vento aguardando instruções, Olimpo 03, pode descer para 1000 pés? Autoriza o Olimpo 03 para 1000 pés? Autorizado. Descida para 1000 pés, Olimpo 03, o tráfego já foi superado. Gente, livrando 1500 para 1000 pés, 03. Está no tremendo cabeceiro. Olimpo 03 dá presente, novo 360 pela direita. Novo 360 pela direita para o Olimpo 03. Oceano 6213, após o voo, alinhar e manter. Após o voo, vai alinhar e manter, Oceano 6213. Solo, o voo no 806, aproximação 6 para o posto de estacionamento. Gol no 806, número 2, mantém, escuta a vada, por gentileza. Aguardando 806. Gol 06, autorizado. Daqui a semana, sabe quando o próximo protege? 07, livre também, é acentramento. Gol 06. O gol 041 vai coordenar com a equipe de solo, vai ficar até através do 8, ok? Confirme, vai manter a posição através do 8, então, no 041. Não, o próprio push do senhor, o tratamento vai até através do 8. Me chama quando protege, só pra informar o aeronave da companhia, vai iniciar o push no 612, ok? Assente, no 041. Gol Solo, Gol 1754, por estacionamento no 8. É o número 3, né? Você toda mantendo escuta e vai aguardar. Na sua escuta. Solo, Gol 1924, na lisura, para a próxima vai. Gol 1924, prossegue de alfa, setor e táxi lento, me chama antes da Juliette. Alfa, táxi lento, não quer. 1924. Gol 1328. O seu gate permanece número 8. Aeronave do 8 já solicitou o push. Tem uma aeronave da companhia taxiando até através do 8 e mais uma iniciando o push no meia dúzia. Assim que possível, eu libero o senhor via pro 08, ok? Sim, é, tá, antes da Juliette, vou na 32. Solta 3216, tem que ir pra Mansão Lima, autorização Fortaleza. Sabe o que chamou? É o TAN 3216. TAN 3216 para Fortaleza 370 está autorizado. Decola da 10, cumpre o perfil da saída Momo Frote. Após decolagem em curva esquerda, prossegue via Pesulu 19 conforme rota. 5530 é o código transponder, 120 decimal 8 é a frequência do controle. Pesulu então, nível 370, via rota plano de voo, decola da 10, primeira curva esquerda, saída Momo, transição Frote e 60 Pesulu 19. Transponder 5530 e controle 1208. Mais correto, chama quando próprio Bush. Chama pelo próprio Bush, 3216. 6213 aos 21-1208, boa viagem. 308, obrigado, 6213. Escuta a guarda pra cópia. 3. 6213, boa tarde, contato radar, só 360, saída da Elfa. Saiba 360 na BL, 6213. 35367, Centro Recife, 126, décima 85, bom voo. 2865, bom voo. Controle, Xené, 6213, pode imaginar, da BL. Autorizado. Obrigado. Solo, Gol 1806 para o táxi, 136 a bordo, 2 horas de autonomia, até na Salvador. Copiou o Gol 1806? Gol 1806, prossiga com seus dados. 136 a bordo, 2 horas de autonomia, até na Salvador. Contorno o pátio Índia Alfa, ponto de espera 118, decimal 95, altímetro marca 1013. Gente, pátio Índia Alfa, ponto de espera 118, 95, 1013, gol 1806. Uno meia, 1-2, confirma. Uno meia, 1-2. Uno meia. 1-2. Uno meia, 1-2, copiado, grato. Afirmo. Meio Índia Tango Eco. Índia Tango Eco, me escuta. Seu estimado de pouso e o ponto de mudança de regra. Sou Salvador, Gol 1049, no plano do táxi. Está com 143 a bordo, autonomia de 3 horas e meia, alterna Recife. Só seu estimado de pouso, gentileza. Tá bem, tá bem. 1-8, decimal 95, ajuste 1-0-3, bom voo. Frente, pátio Índia, ponte espera 2-1-8-9-5, gol 1-0-4. Ingresse na pista, libere de imediato o Tracajá 1-7 para o pátio da autoridade. Gol em Salvador, ponte é o gol 1-8-6, ponte espera 1-0-9. 6-1-4-1, aos 2-4, direito, 1-2-1-9. Gol Salvador, Gol 1806, ponto de espera, pronto. 1806, mantenha o ponto de espera. Manterá o ponto de espera, 1806. Gente, quando é que ele está usando para o táxi? Vamos chamar para o táxi 74. Base final 1-0, aguardando para autorização de toque remetida, Olimpo 03. 03 está girando base, aguardando autorização para só quem revestida na pistão no zero. Olimpo 03. Livre para o senhor. Ok, com cautela até via Juliette, até o 08, mono 322. Vai dar 697 via da Juliette. Gol no 697, vai ingressar via Juliette para o 05 do pátio principal. Via Juliette para o 5. Vamos guardar, já está na 6141, visando o 05. O Chalé 6141 vai prosseguir via Alfa, vai manter posição antes da Juliette. Mantém antes da Juliette. Paulo Can 3193, puxa acionamento 06. É o número 3 no aeródromo, devido a sequenciamento, mantenha a minha escuta e aguarda, TAM 3193. Aguardando 3193. Gol no 924 para informação, seu gate é o 10, vai manter posição, vai aguardar a devida aeronave da companhia e empuxa no 8. Ok, vai manter posição no 924. Puxa, né, 6141, seu gate é o 01, tem uma aeronave da TAM, empuxa. Coitado, tem uma aeronave da TAM, já está no sequenciamento para o puxo, seu vai manter posição, vai aguardar antes da Juliette. Gente, vai aguardar antes da Juliette, 6141. Para cópia. Toca, sabe que se encontra? Utilizado para voo, Romeo Pérez, decola da 197 no axé, após decolagem direita, 0153, transponder, 120, decimal 8, a frequência do controle. Do P3 ali mantendo o alinhamento. Fechamento correto, pessoas a bordo. Gol 802.95.013 na última. Puxa, né? 6213, centro Recife 125, 1 secundária 13395. Centro Recife, 251, alterna 3395, Xené 6203, boa tarde. Boa. Solo o azul 4089, boa tarde, informação hotel ainda, autorização para Vitória, nível 340. 3.03, toque arremete aos 28, curva à esquerda, perna do vento, aguardando instruções da torre. Mano, à esquerda, perna do vento, meu pé, aguardando instruções da torre, Olimpo 03. Oito é a frequência do controle. 06, informação, P3 da Força Aérea, sua esquerda não interfere. Decolagem autorizada, 1.12.9. CF de decolagem, gol 1.806. E controle 208, possível? Afirmo, me chama quando pro push no 7. E faremos, obrigado. Mantenha a perna do vento, aguarde para girar a base. Mais um toque arremetido. Sim, Juliette, aguarda para girar a base, Olimpo 03. 03. Ao 30, controle 1208, boa viagem. 208, até já, obrigado. Bueno, outra copa, prepara a Pucas de Pá. Pucas de Pá aguardando 300. Passo Salvador, boa tarde. 308, informação viva para a cópia Guarulhos, no 360, portão 4. Tenho coordenado nível 340, mantenha me escuta e aguarda a coordenação junto ao Recife, é o número 2 para a cópia. Prepara da aula da Bridge. 230, perfil da subida pouca, gol no 806. Só não teria previsão para não puxar treinamento do 6193 no portão 6, senhorita? Afirmativo, é o seguinte, eu tenho o tráfego da Gol que eu estou aguardando ele iniciar o táxi. Assim que ele iniciar o táxi, eu vou liberar o tráfego da sua companhia no 01. E só após esse tráfego no 01 é que eu libero o senhor. Então aproximadamente uns 10 minutos, tá? 3193. Eu te agradeço pela informação. Decolagem autorizada, 930 graus, 10 nós, 1013, pichão 0. Gente iniciar no Gol, 0041. 03, autorizado girar a base, aguarda pista livre, 03. Pro onde, Mário? 75595, tem condições já pro ITAP? Positivo, senhor. Pro onde, ITAP, tudo presente. Positivo. Direita pro ITAP, descida ao nível de voo 050, quando no ideal? O trip 5595. Sente, ITAP, pronto para o 050, descida. 5595. Oi, da frequência do controle. 5330. Na top 370, com o fogo decolando no 0 esquerda, puta de espaço. Prendendo 08.300. Chama quando pronto pro puxo no 09, Gu. Chamará o 300. 060, autoriza descer no ideal, senhor? Positivo, no ideal. Reporta lembrando quando no ideal. Reportaremos, muito obrigado. Aos 33-1208, boa viagem. Obrigado, boa tarde. 288, secundária 1260, bom voo. Colo no zero, com o trem embaixo, checado para ataque arremetido, Olympus 03. Olimpo 03, livre toque emitido a pista 10, 920 graus, 10 nós, 1013, checado. 03, livre toque arremetido na pista 10. Até 1013, tem um bom voo, 954. Bate o Alfa, 2295, voo no 924 condicionado. Assim que o tráfego da companhia ingressa via pátio, o senhor ingressa via Juliette pro 10. Ok, no 924, está coordenando o seguinte, comandante, no através do gate 8, o senhor mantém a posição e fique atento ao follow-me que vai parquear o senhor até o 10 devido a obras no pátio. Ok, comandante. O TAN 3216, condicionado, após a passagem do tráfego da Gol retaguarda, ingressa autorizado, puxa, chame quando para o táxi. Após a passagem do tráfego da Gol retaguarda, autorizado, puxa, chame quando para o táxi, contra ataque 3216. Boa tarde, Gol no 041. Gol no 041, contato radar, cruzando agora 4 mil pés em subida, nível de voo 370, sei da bomba. Sim. O hotel de Matão poderia confirmar o tipo do equipamento? Prossiga, Juliette Romeu. Salvador, gol 954, tá se aproximando do ponto de espera, pronto. 954, alinhar e manter. Alinhar e manter. Plataforma seguindo para alto de Couto. É o Robson 44, Adélio Matando. Vivo, mais dois. Boa, 6315, desça ao 070, chegada a mão. 070 na mão, ok. 4 para informação, P3 da Força Aérea à sua esquerda. Não interfere, decolagem autorizada, no 20 graus, 10 nós. Iniciando, está no visual, P4. Da 10, cumpre o perfil da saída da Helena Brit, onde intercepta P Zulu no 6, Bravo até o Zulu 13. Aciona 5540 no transponder 120, decimal 8, a frequência do controle. Então 3805, autorizado Guarulhos, 360. Recorda no 0, da EU, Leda Bridge. Campos do Luno 6, BHZ, 13. 5540, transponder, controle 208, pronto para o pushback acionamento. Gente, é o número 3 nesse setor, vai manter no escuta e aguardar. Estamos aguardando. Para formar o tensionamento, o azul 4089 está na posição certa. Azul 4089 autorizado, posicionamento semitáxi. 4089 acionado, vai reportar ataque. Vai reportar líder, vai reportar ataque, para líder acionamento. Está autorizado o push conforme solicitado, me chama quando para o táxi, ok? Afirmativo. Aos 37, controle 120, décima 8, boa viagem. Bom, até daqui a pouco. Olympus 03, tem livre toque remetido, pista 90, 120 graus, 10 nós, 1013. Tem o trem checado, tá de base pra final, livre toque remetido, Olympus 03. Controle mais direto ao meu. Eu sigo, Juliette. Poderia informar a posição do Odel Matando? Ele se aproxima de Salvador na radial 330, o mais Juliette Romeu. Aguarde um instante que eu confirmo a distância dele. Obrigado, Romeu. Odel Matando, sua distância de Salvador? Positivo. Copiou, mais Juliette Romeu, Candeias, 20 milhas fora. Copiado, pela informação, mais Juliette Romeu, próximo a Piripiri, próximo à antena de Paris. Gente, o mais Juliette Romeu. Romeu. Localizador estabilizado, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango Torre, 1895 com pouso. 1895, Tango, obrigado. Voo no 041, restrito 330, Coteja. Recife 330. E da presente direto a Buco, voo no 041. Ok, obrigado, boa tarde. Salvador, voo no 754, decolou 3500 pés na sua escuta. Contato no 754, sobe ao 390, sai da PUCA. PUCA, 390, autoriza zipar. Aguarde coordenação com o centro. Maravilha. Autorização. É, tu vai dar atualização, tá? 1000 pés com 1013 nesta proa, vai estar autorizado a interceptar, senhor? Afirmativo, mantenha a proa de duna descendo para 3000 inicialmente. Se puder incrementar a velocidade, o controle agradece. Ciente 3000 proa de duna, mantém 240 quase até 5 milhas de duna. Grato.